Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro, Em Busca de Deus, Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones, leitura autorizada pela BV Books. Hoje começaremos o nosso capítulo 9, Encontrando o seu lugar na Palavra de Deus. Quando falamos sobre encontrar o seu lugar na Palavra de Deus, queremos dizer isso de duas maneiras. Primeiramente, há um senso em saber onde você está no que diz respeito à história da Bíblia. A Escritura descreve o envolvimento de Deus na história da humanidade desde a época em que Ele a criou, até o século I. Quando o Novo Testamento foi escrito, ainda assim, apesar da narrativa da Bíblia terminar em Apocalipse, a história não acaba ali. Embora Deus não tenha escrito nada nos últimos 2000 anos, Ele ainda está inteiramente envolvido na história da humanidade. E sabemos, através da Bíblia, que o futuro Deus ainda está mais envolvido quando Jesus retornar pela segunda vez na Terra. Então, assim estamos nós, vivendo no meio tempo, entre a primeira aparição de Jesus na Terra, quando Ele viveu e ressuscitou, e o futuro incerto, quando Ele retornará à Terra, momento conhecido como a segunda vinda. Como nós devemos viver? O que devemos fazer? Como encontramos o nosso lugar na Palavra de Deus? Nos temos do fluxo da história e nos planos de Deus para o futuro? Mas, especificamente, para a sua busca por Deus? Como você encontrará sentido e um propósito maior para a sua vida? E é possível encontrar sentido e propósito nas páginas da Bíblia? Uma resposta rápida para essa importante pergunta é bem simples. É possível, mas somente se moldarmos as nossas vidas na história de Deus, em vez de tentar moldar a história de Deus em nossas vidas. Não se trata de você. Nós humanos somos um bando de egocêntricos. Estamos sempre buscando os nossos próprios interesses, implementando ações que fazem com que nos sintamos melhores e basicamente orientando tudo o que gira em torno de nós, incluindo a Bíblia. Mas isso é o inverso. Se Deus existe, é a Bíblia, é a sua palavra. E a história dele encontrada na Bíblia é verdadeira. Não devemos permanecer com as nossas histórias individuais. Tão importante quanto elas são para nós, não estão nem um pouco separadas da grandiosa história de Deus. É somente por ele que encontramos o sentido e propósito maior nesta vida e a certeza de que existe uma vida após essa, para a qual caminharemos com Ele eternamente. Saber e acreditar nisso tem influência sobre o que abordamos a Bíblia e sobre como abordamos a Bíblia. Se você é o centro do universo, então a Bíblia será apenas mais uma coisa a acrescentar em sua vida, como um livro de autoajuda. Mas, se Deus é o centro do universo, então a Bíblia torna-se algo que você sente vontade de ler, estudar e conhecer. Fazendo isso, você poderá descobrir o que Deus disse ao longo da história e o que Ele está dizendo para você neste momento, para que oriente a sua vida e os hábitos, o seu comportamento, a sua moralidade e as suas convicções em torno da palavra. Não se engane, abordar a Bíblia dessa maneira o colocará em conflito direto com a história da humanidade. Veja que a história da Bíblia apresenta um Deus imortal, imaterial, eterno, perfeitamente sagrado e justo, que alcançou uma humanidade caída através da pessoa e das obras de Jesus Cristo. Em contraste, a história do mundo é focada e centrada na humanidade, sentido e preenchimento são encontrados no esforço e conquistas individuais. A salvação não é necessária, porque nós não somos tão ruins assim. O sentido da vida baseia-se no sentido de que você traz para ela por causa de seus próprios atos. Pelo fato do pensamento estar tão impregnado na mentalidade humana, incluindo aí muitos cristãos, nossa atitude padrão é trazer todos os interesses, paixões e habilidades para o relacionamento com Deus e para a leitura da Bíblia. Estamos tão presos no que queremos alcançar e nos tornar que esperamos pela bênção de Deus para as nossas ações, mas, novamente, isso é inverso. Mike Airy explica a maneira correta de conduzir o nosso relacionamento com Deus. Nós existimos para descobrir como nos envolver com os programas de Deus, não ao contrário. A sua vida nunca será um sucesso se você gastar todo o seu tempo e energia tentando imaginar como o cristianismo irá ajudá-lo. O mesmo princípio aplica-se à leitura da Bíblia. Se quisermos nos encontrar na palavra de Deus, a coisa mais importante que temos a fazer é nos ajustarmos aos planos dele. Walt Russell, professor do Novo Testamento da Talbot School of Theology, enfatiza este ponto. O foco, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, está no cumprimento dos planos de Deus e não nos nossos planos individuais. Se você descobriu que a Bíblia é maçante e irrelevante para a sua vida, é provável que você tenha tentado ajustar a grandiosa história dela em seu mundo particular. Não nos interprete mal. O seu mundo é significativo e importante. É importante para Deus, mas ao invés de perguntar por que ele não presta mais atenção em você, tente ter a mesma atitude do rei Davi, que teve todos os motivos para vangloriar-se de suas conquistas, mas, ao contrário disso, viu-se corretamente em comparação com Deus, o grande Criador que formou o universo com o poder da sua palavra. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e da glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares, o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos 8, de 1 a 9. Assim como o universo, não se trata apenas de você, a Bíblia não. As escrituras falam de Deus, mas elas foram escritas por Deus para você. Para que você possa entender como ela é, acredite que ele quer ter um relacionamento com você e confiá-lo à sua vida, tanto agora quanto eternamente. Além disso, a Bíblia foi escrita para dar-lhe esperança e mostrar-lhe como se deve viver. Esta foi a mensagem que o apóstolo Paulo enviou aos cristãos em Roma. Porque tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para e pela paciência e consolação das escrituras tenham esperança. Romanos 15, 4. Por que você precisa ler a Bíblia e estudar a Bíblia? A segunda maneira de encontrar-se na Palavra de Deus é desenvolver um hábito contínuo da leitura e estudo da Bíblia. Mas antes que você sequer comece esse processo, ainda há algo que precisa saber. Ler e estudar a Palavra não é o mesmo que ler e estudar um livro comum. Aquele que você lê de vez em quando e devolve à prateleira quando já sabe o conteúdo. Essa é a palavra de Deus, e quando você se conecta a ela, quando mergulha em sua história e descobre como o Senhor opera neste mundo, você está conectando-se a Ele. Quando você lê e estuda a Bíblia, com isso em mente, você capta com seriedade o que Ele diz do início ao fim. Por ser viva e eficaz, Hebreus 4:12, a Bíblia tem o poder de influenciá-lo, uma forma que nenhum outro livro ou leitura é capaz. Simplesmente porque nenhum outro livro foi inspirado pelo próprio Deus. Nós não podemos ver a Deus, e Jesus não está na terra neste momento, mas temos a presença da palavra de Deus, viva e eficaz, que nos coloca em contato com Ele em um nível de intimidade. Além disso, o fato de Deus existir como a Trindade, Deus tem três pessoas, faz com que tenhamos o Espírito Santo, o qual é a presença de Cristo em cada cristão, enviado por Deus como uma dádiva e garantia de que Ele está conosco. Efésios 1, 13 e 14. Jesus é bem claro quanto a isso, quando explica o propósito do Espírito Santo na sua vida de um cristão. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e eu vou-lo há de anunciar. João 16, 13 a 14. Você percebe o que está acontecendo aqui? Se você tem um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, também terá o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que irá ajudá-lo a entender a verdade sobre a palavra de Deus. Devido ao Espírito Santo, a Bíblia é viva, e quando você a lê, seja por alguns minutos ou uma hora, é como se estivesse ouvindo a voz dele. Isso não significa que o Espírito Santo irá interpretar a Bíblia para você, mas quando você é intencional, sistemático e consistente em sua leitura e estudo da Bíblia, o Espírito Santo irá ajudá-lo a aplicar a palavra de Deus à sua vida. Walter Russell resume a dinâmica do que acontece quando você, como cristão, lê e estuda a Bíblia. Nós não estamos sozinhos quando lemos a Bíblia. Jesus Cristo manifesta-se para nós através do Espírito Santo durante o processo. Enquanto lemos, Jesus gera as mudanças que Ele quer em nossas vidas, através do Espírito Santo, trazendo para os lares as verdades da Escritura. Jesus nos transforma enquanto a nossa vontade direciona a nossa mente para interagir com os pensamentos de Deus, ao mesmo tempo que o nosso espírito submete-se à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, nos ensina sobre as coisas dadas livremente a nós por Deus. Tais coisas reformam as nossas almas e provocam em nossos corações uma explosão de amor renovado pelo nosso Deus. Conforme você prossegue em sua busca por Deus, o que essas palavras significam para você? Você acredita nelas? Você acha que a sua mente interage literalmente com as reflexões da palavra de Deus? Não se trata somente de algo possível, mas também do que Deus quer para você. Assim como você quer um relacionamento com Deus, Ele quer ainda mais. Assim como você deseja conectar-se com Deus em um nível de intimidade, Ele tem um desejo ainda maior de conectar-se a você. Mas, como dissemos anteriormente, a conexão não acontece automaticamente. Mesmo com a melhor das intenções, você jamais irá experimentar a palavra de Deus de maneira consistente, a menos que aprenda primeiramente a disciplina do estudo bíblico. Como qualquer outra coisa na vida que vale a pena, os benefícios que você recebe ao ler a Bíblia, isso sem mencionar a mudança real de vida que vem com isso, será proporcional ao esforço que você empenhará ao entender a Bíblia e então aplicar isso em sua vida. Foi isso que o apóstolo Tiago quis dizer quanto ao nos alertar. Não sede somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, mas sede cumpridores da palavra. Tiago 1:22. É exatamente o que o apóstolo Paulo pretende transmitir quando diz ao seu pupilo Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Isso é grandioso. Deus aprova quando você maneja bem a sua palavra. A palavra grega para maneja bem neste versículo é a mesma palavra usada para desenhar uma linha reta ou fazer um corte reto em um pedaço de madeira. Deus não quer que você tente entender a sua palavra sem nenhum entusiasmo. Ele fica satisfeito quando você consegue um caminho reto e verdadeiro ao ler e estudar a Bíblia. A ação de tornar-se habilidoso ao determinar o sentido de que está sendo transmitido pela Bíblia e como esse sentido se aplica à sua vida é conhecido como hermenêutica, que vem de uma palavra grega cujo significado é interpretar. Sempre que você estiver em contato com a Bíblia, seja lendo alguns versículos pela manhã ou estudando um capítulo para preparar-se para um estudo bíblico, o seu objetivo sempre deverá ser tratar ou interpretar corretamente a palavra de Deus. panorama geral. Não há dúvida de que a Bíblia é um livro profundamente complexo. Como nós já dissemos anteriormente, ela foi escrita ao longo de um período de 1.500 anos por pelo menos 40 escritores em 3 continentes e em 3 línguas. A história tratada pela Bíblia abrange um período de 10 a 15 milênios e há uma variedade estonteante de personagens e lugares incluídos em suas páginas. A Bíblia também foi escrita com uma série de gêneros literários, histórica, poesia, profecia e biografia. Devido à sua complexidade, muitas pessoas que tentam estudar a Bíblia acabam escolhendo um livro de profecia, de preferência, perdão. Talvez o livro de Salmos ou o Evangelho de João ou uma das cartas de Paulo e inicie o estudo. Talvez pela dificuldade de entender que o Antigo Testamento tem a dizer, elas decidem iniciar a leitura do Novo Testamento. Outras pessoas simplesmente escolhem alguns versículos que elas gostam e pulam aqueles que são mais difíceis de entender. Certamente, há valor em estudar qualquer parte da Bíblia, mas pegar e escolher o que você quer ler e estudar, baseando na sua preferência pessoal, irá deixá-lo definitivamente insatisfeito por uma simples razão, enfatizada por Mark Arry. Você não irá compreender o sentido de que a Bíblia apresenta uma história unificada e as partes individuais serão entendidas melhores à luz do todo. Tudo bem, vamos assumir que no curso de sua busca por Deus, você decide estudar a Bíblia de uma forma que aumente o seu entendimento. De que você está dizendo que para que possa tornar-se um intérprete habilidoso da sua palavra, para onde você começa? Por onde você começa? Bem, a primeira coisa que nós sugerimos é ter o panorama geral. Há alguns anos tinha minha esposa e eu, Stan, visitamos o Louvre, em Paris, o museu mais famoso do mundo. É um lugar gigantesco composto por vários edifícios ao longo de um conjunto de hectares e que conta com centenas de objetos de arte em exibição. Muitas pessoas visitam o Louvre da mesma forma que estudam a Bíblia. Elas visitam apressadamente e fazem uma coisa maluca. Passam pela grande maioria das pinturas e esculturas, procurando pelas mais famosas, como a Mona Lisa, o João 3,16 do Louvre. No fim do dia, as suas mentes estão cheias e seus pés doendo. Será que essas corridas malucas fazem com que essas pessoas apreciem verdadeiramente o que esse museu tem a oferecer? Provavelmente um pouco, se não por outro motivo que não seja ficar impressionado com o tamanho do museu. Eles tiram alguma coisa dessa experiência, talvez, mas não tanto quanto eles poderiam se tivesse uma abordagem diferente como fizemos eu e a minha esposa. Antes da nossa viagem para Paris, nós lemos um livro sobre a história da arte e apreciação. Quando chegamos à cidade, compramos um guia para estudarmos antes de irmos para o museu. Então, no dia em que decidimos iniciar a nossa aventura pelo Louvre, alugamos um kit de áudio com fones de ouvido que o museu oferece para um passeio autoguiado, onde docentes e especialistas explicam as origens e os significados da grande parte das obras de arte. Nós aproveitamos o nosso tempo e andamos propositadamente pelas áreas que continham as obras que achávamos as mais importantes do Louvre. No fim do dia, estávamos um pouco cansados, mas ao mesmo tempo nos sentíamos eufóricos porque o dever de casa que tínhamos feito antes da visita reforçou consideravelmente a nossa apreciação do Louvre e a sua magnífica arte. Pense na sua própria Bíblia dessa maneira. Folhear apressadamente as páginas da Bíblia para encontrar o famoso versículo Mona Lisa e assim por diante, sem nenhum preparo, plano ou propósito para ser empolgante e gratificante, mas não proporcionará uma apreciação duradoura ou um entendimento útil sobre a história da Bíblia e do que Deus está querendo dizer. Por outro lado, uma abordagem deliberada, disciplinada e informada sobre o estudo bíblico dará uma melhor apreciação de uma análise mais profunda da palavra de Deus e finalmente irá levá-lo a um melhor reconhecimento sobre quem é Deus e o que Ele deseja para você. Lembre-se, tudo o que há na Bíblia possui um significado para a vida, de uma forma ou de outra. Em seguida, novamente está Paulo instruindo seu pupilo, o jovem pastor Timóteo, da maneira que a Bíblia foi escrita e o poder que ele tem em cada área de sua vida. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então veremos abaixo as diversas seções da Bíblia e como cada uma delas contribui para a sua mensagem geral. Há um fluxo cronológico definido para a história da palavra, mas há também diferentes partes que requerem um estudo mais cuidadoso para que o todo seja compreendido. Iremos fazê-lo como em uma pesquisa, que irá proporcioná-lo uma visão geral de cada uma. Deixo vocês aqui com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.